Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Alô, alô, alô, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Base da tranquilidade aqui, a águia pousou. Aqui é o JP, tem uma pergunta. Podemos chamar 10 anos luz de uma década luz? Acho que pode. Aqui é o Tucano e é Kudryavka e não Laika. Como assim? Laika é a raça, porra. Ah, é? O nome dela é Kudryavka. Sabia não, cara. Sabe o que significa? É. Crespinha. Olha só que bonito. É. Aqui é o Donald Spurio Vinciglotto e ó, a lua quase ficou vermelha, hein? Aqui quem fala é Blue Hand. Ainda vou trabalhar na NASA pra trabalhar de bermuda e camiseta florida. Cara, ganham bem, ainda trabalham um vestido de roupa ridícula. Tu matou a charada, o Evandro Mesquita trabalha na NASA. Aqui é o Azaghal e eu nunca vi o Blue Hand de bermuda e camiseta. Sim, nerds, estamos reunidos para homenagear os 40 anos do Homem na Lua, seu Tucano. Ou não, né? Ou não. Não pare com isso. Vamos embarcar em mais um Nerdcast histórico. É histórico ou é de ficção? Acho que é ficção científica, cara. Vamos contar a história da corrida espacial, nerds. Isso é um tema muito nerd. Não vai ser do Zé Colmeia, não, né? Não é a corrida maluca espacial. Isso tudo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Mas o que que é isso, meu filho? Pode se animando aí, rapaz! Nós não sabíamos que éramos tão queridos, meu amor! Perdi até o sotaque! Olha aí! Por quê? E explica por quê? Como assim? Porque ganhamos, estamos ganhando milhões de presentes dos nerds. Olha de aí, casamento. Presentes de casamento, que semana passada a gente liberou a lista aqui a público. É, os nerds pediram, começaram a mandar e-mail dizendo que queriam dar um presente pra gente. Eu liberei a lista, né? O link aí, vocês botaram vocês no Twitter, sei lá. Compraram mesmo, meu presentes, Deus. Presentes, meu amor. Que isso, meu amor? Olha, eu não tive isso, tá bom? Eu devia ter feito isso no meu casamento. Mas não tinha Nerdcast quando a gente casou. Não existia. Ninguém Nerdcast. Pediu pra você ali. Alguém pediu pra você ali? Não, meu amor, não havia Nerdcast. Foi em 2005. Pode fazer uma nova lista, né? Vou fazer uma listinha fake, tá bom? Vamos lá, meu amor. Vou fazer uma lista. Abre uma listinha na Vitor Hugo, outra onde? Exato. Bom, mas é verdade, os nerds foram muito, muito generosos. Eles só estão aqui pra agradecer. Portuguesa tem a lista e vai nomear os bois. Quem tinha que tá falando isso era o Azaghal. Ganha presente com a calado? É, eles não fizeram mais. Olha, tu cala a tua boca. Tu cala a tua boca. Que absurdo. Olha, eu estou até me achando, meu filho, eu estou até me sentindo famosa. Olha só. Ganhando presente de fã? Muito bom, cara. São tantos que deram, dá para falar o nome de todos? Dá, porque a gente vai passar aceleradinho. Ah, isso. Tá. Dá um agradecimento a Ronaldo Pires Martins, Marcos Daniel Souza Rodrigues, Roberto Coutinho Estanco de Oliveira, Jorge Cláudio Barbosa Bucaleto, João Gilberto Agostinho Pereira, Daniel Araújo Góes Neto, Rodrigo Baglione, Fausto Tardelli Canteiras. Acho que é canteira. André Faria Mendonça, Ernesto Adolfo Elias Paiva, Daniele Zandoná, acho que é Zandoná, Fábio Rafael Sobieck de Salles, gente, eu tô falando os nomes tudo errado. Flávio André Serafini, Éder Albuquerque, olha aí um Albuquerque, meu amor. Isto é sobrenome de bem-sucedido? É. Eu gostei de Serafini. Luiz Fabiano Freitas, Luiz Carlos da Costa, Bárbara Mioto, que é a nossa madrinha virtual, olha. Deu um micro-ondas. Meu Deus. Não, que os outros não tenham dado presente maravilhoso. E tem um que eu não posso falar o nome, tem alguns que eu não posso falar o nome aqui. Mas sabe por quê, meu amor? Tem alguns que disseram assim, olha, pelo amor de Deus, não diga meu nome no Nerdcast. Eu falei, mas por quê? Não, porque no dia dos namorados, dei nada pra minha namorada. Outros falam, ah, se minha mulher souber que eu tô contribuindo com o Nerdcast, me mata. Preciso botar rodapé também. Pra namorada, finge que é fudido, é isso? Eu estou me sentindo a outra. Eu e a Zagal somos os outros. The others. Pablo Reis Saraiva, Jean Bochá, Lucas Riot, acho que é isso. Dante Michael, Paula Nakamura, Rafael Alves, Daniel José Pinto, Anderson Teixeira de Almeida. Você é o Gaveta? JP, tá nessa lista? Vamos junto com os nerds. Aí, a Francine vetou o presente que eu queria comprar pra você. Ah! Eu ia comprar o medidor de pressão. Pressão sanguínea que eu achei do cacete subindo numa lista de casamento. Ah, porra. Maíra Orenpiller. Olha, meu amor. Orenpiller. Na verdade, esse presente foi da Andressa, Maíra e Fernanda da Plano Digital. Olha só, cara. Ah, muito bom. Legal. Tem vários presentes aí que tem o nome de uma pessoa só, mas na verdade foi mais de uma. Ah, eu sei, né? Mas eu tô botando o nome de quem eu recebi o e-mail. É claro. Ana Carolina Fontoura Valente, Wagner de Sá Brito, Silmar Adriano Jeremia, Eliseu Pereira do Nascimento, Thiago Mosquito, é aquele que vocês cortaram o cabelo. Olha dele. Só. Guilherme Costa, Denise Ventura, que deu presente, meu amor. Meu amor. Guilherme Costa também deu, tem gente que muito presente, meu amor. Todos os presentes, meu amor. Débora Martins, Bruno Campos, um rapaz chamado Sérgio Ellis. Eu não sabia, mas deve ser parente do Niki. E é o próprio Adriano Leal, Josué Carvalho, Edilson Onofre. Esse aqui deu um presentaço na minha outra madrinha ou padrinho, que eu não sei se é nome de homem ou de mulher. Que isso? Que isso, Bruno? Eu não sei, eu recebi o e-mail, mas ainda não chegou a mensagem. Porque olha só, vou explicar. Qual é o nome da pessoa? É Rani. Eu acho que é Rani. Rani Filho. Se é filho, capial. Só pode ser homem. Porque se fosse ia ser filha, se fosse mulher. Se fosse mulher, é filha. Rani, filha. Ai, meu Deus. Rani é o padrinho virtual junto com a Bárbara. E Leandro Azeredo. Bom, se o seu nome não consta aqui, é porque demora 3 dias úteis depois que você faz a compra pra eu receber o e-mail. Isso, então semana e que vem... E depois, mais alguns dias pra eu conseguir visualizar no site, com as mensagens, etc. Não se esqueça, se você comprou um presente e não apareceu, é porque ainda não chegou o e-mail semana que vem. E quem não compra o presente e quiser receber um agradecimento aqui no Nerdcast, tá convidado também, a lista tá aí, o link. Quem fica... quiser ser mais padrinhos virtuais também. Olha, quantas balanças o Zagal ganhou. Cada balança, meu amor. E quantas pinças a portuguesa ganhou, né? Eu ganhei depilador, massageador, um monte de coisa, meu amor. Vou ficar muito, meu amor. Excelente, excelente. Gente, muito obrigada. Eu não esperava mesmo que ia ganhar presentes de fãs. Olha que chique isso, senhora Jovem Nerd. Chique, meu amor. Vou fazer minha listinha fake, tá bom? A senhora Jovem Nerd tá com ciúme. Ela, não. Poxa, o que é isso? Estou com ciúme. E tinha gente ainda perguntando quando é que a senhora Jovem Nerd vai pegar o buquê. Fui eu que peguei o buquê da senhora Jovem Nerd. Patre Primordium, Azaghal. Certo, o que é isso, Jovem? O que é isso, Azaghal? Nós recebemos um e-mail da Ana Recalde, Azaghal. Certo. Porque ela está vendendo um quadrinho, mangá, de sua autoria. Olha aí. Mas assim, muita gente fala, eu tô fazendo aqui um conto, um mangá, ou qualquer coisa, assim, de vez em quando a gente recebe. Mas, cara, o trabalho da Ana Recalde foi sensacional. A gente ficou de boca aberta, cara. É um quadrinho que tá rolando aí pelo apartamento? Tá rolando, exatamente. Tá aqui. Ela mandou pra gente, o nome é Patre Primordium. A gente quer dar uma força pra ela. Pô, eu acho muito legal porque, sabe, quando a gente vê um talento nacional, assim, a gente quer que ele se dê bem. Assim fizemos com o Eduardo Spohr. E assim vamos fazer com Ana Recalde, com desenhos fodásticos de Fred Hildebrand. Certo. Eles estão fazendo um mangá em série totalmente nacional sobre Amanda Angel, garota normal que enfrenta problemas de relacionamento com seu pai. Só que ela é descendente de uma família de superpoderosos, aquela coisa, mangá. Né? Luke Skywalker. E ela passa a ser a última ser superpoderosa que vai salvar a Terra. É legal? É muito legal. Olha que eu não sou de ler mangá, mas eu gostei pra cacete. A do Box gostou? A do Box se amarrou, ficou maluco. Vamos chamar a do Box pra dar o... Do Box, vem cá. O que você achou de Patre Primordium? Desculpa aí, tem o meu nome, tá? No negócio. Não, é muito legal. Eu sonho em um dia poder desenhar assim mesmo. Enquanto isso, eu tenho desenhos ordinários e escrotos que eu faço. Ótimo, obrigado. Obrigado. E olha só que maneira a ideia dela. É, eles vão fazer um app para iPhone, Zagal. Um app? Um app. Um aplicativo. Um aplicativo que você pode ler a revista com efeitos sonoros e ou dublagem de Fernanda Fernandes. Olha só. Dubladora mais assediada pelo Jovem Nerd. E vai custar só 99 centavos na App Store. Olha 99 que centavos de dólar. De dólar. Não, não é criativo esse troço? É ótimo. Você tem a revista de quadrinho no seu iPhone. Porra. Com efeitos sonoros. Ou você tem ela em papel, que todo mês vai sair, tá no número 1. Se quiser, acessa aí patreprimordium.com. Tem o link no post. Lá tem tudo sobre a revista, tem os lugares onde você pode comprar, eles estão vendendo em comic shops pelo Brasil. Tem Twitter, @patreprimordium, Twitter da Ana Recaldi, @AnaRecaldi, se você quiser falar com a autora, se gostar, vai lá, dar um elogio pra ela, a gente dá maior força para os quadrinhos nacionais. Muito legal. Quero agradecer também que acabou passando de bobeira aqui há algum tempo. A gente recebeu uma Gladius de madeira. Ah, é? Usada no treinamento dos Centuriões, né? Aham. Uhum. Da Cosmaker. É uma Gladius Cosmaker. Eles fizeram, escreveram Jovem Nerd, gravaram Jovem Nerd. É uma parada artesanal. Artesanal com pirógrafo. Mas ficou meu amor, ficou foda. Ficou legal, ficou legal. Obrigado, gente. Léo Humberto mandou uma foto comparativa de Eduardo Spohr e Jacob. Ah, sim. Tava demorando. Veja aí no post, cara. É absurdo. Outra ilustração sobre o Nerdcast passado, sobre a história do Brasil. Bruno César Vitorino mandou a ilustração de Pedrinho Mão de Martelo. Sensacional. Também tem aí no post. Quebrando, amassando umas caras. E o Chalaça. Chalaça não sabe. As pessoas adoraram Chalaça, cara. Uma quantidade gigantesca de e-mails. Vamos ler apenas poucos que estamos com pouquíssimo tempo. Pablo Peixoto, 30 anos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Mais um ótimo Nerdcast. Tão bom que me deu vontade até de comentar e enriquecê-lo. Uma história que mostra como Dom Pedro II era mesmo um imperador nerd. É uma história que aconteceu em uma viagem de trem pela Europa no camarote de Friedrich Nietzsche. Azaghal. O pensador alemão estava na dele, em companhia de alguns colegas, quando entrou no seu camarote uma figura extraordinária. Um senhor barbudo, vestido um jaquetão surrado, uma maleta, tipo um inventor maluco. Durante a viagem, os dois conversaram muito, falaram sobre tudo, política, filosofia, história, ciência, seus novos inventos. Só não falaram muito de si mesmos. O Nietzsche escreveria mais tarde que ficou interessado com a inteligência e sagacidade, tanto científica quanto intelectual daquele homem. Depois de se despedirem, o filósofo comentou com o assessor: que homem brilhante, o que será que ele faz no Brasil? E o colega logo respondeu: é o imperador. Olha só. Legal, gostei dessa história, muito bom, né? Mas ele se apresentou: oi, tudo bom? Eu sou o Dom Pedro II. Eu sou o filho do Pedrinho, mão de massa. Eu sou o Dom Peterson. Verdade. Fábio Lima, 22 anos, trader de produtos de alimentação, São Paulo. É feirante, deve ser. Produto de alimentação animal. Ele diz: sou viciado em história e confesso que vocês acabaram de tornar uma das partes mais desinteressantes da história muito melhor. Algumas informações adicionais sobre o Nerdcast 171, História do Brasil. Ele deu várias, mas a gente vai cortar aqui porque tá por pouco tempo. Certo. O general francês enviado para a campanha ibérica era um dos piores oficiais de Napoleão. Quando as temidas tropas napoleônicas invadiram Portugal... Eu achava que Napoleão ia em tudo, assim, na França. Realmente a gente precisa fazer um Nerdcast sobre Napoleão. Não dá, né? Quando elas invadiram Portugal, as tropas napoleônicas, elas estavam tão surradas que os historiadores avaliam que Portugal tinha chances reais de se dar bem na defesa. Olha só. O que prova isso é a facilidade como os franceses foram expulsos da península poucos anos após a invasão pelos ingleses e espanhóis. Você vê, né? Mas é fama, né? O cara vem. Napoleão vem aí, então. Pô, tu acha que não é que é? Além disso, a Inglaterra tinha sim receio da esquadra portuguesa cair nas mãos dos franceses. Porém, qualquer traço de preocupação desapareceu quando os ingleses inspecionaram os navios em Lisboa. O almirante designado para fazer o translado da corte, ou bombardear Lisboa, disse em seus registros que os navios estavam caindo aos pedaços. Nossa. Velhos e sem manutenção, completamente sem condições para a travessia do Atlântico. Nossa. Sendo que foi praticamente um milagre o sucesso da operação. Inclusive, os ingleses ofereceram levar o rei e sua família em seus navios. Dom João recusou pela humilhação. Fugir já não era humilhação suficiente, não, né, cara? Não, né, cara? Tá vendo? Nelly Santi, 22 anos, publicitária goiana, Goiás. Achei bem legal a iniciativa de revitalizar a história do nosso país, que é bem peculiar, feita no Nerdcast passado. Mas acho legal também dizer que a família real brasileira ainda existe e vive um estilo de vida bem meu amor. Inclusive, tem um príncipe que empacotou há pouco tempo. Pois é. Uma das mais famosinhas é a princesa Paola Maria de Salpierra Rosansky Bourbon Orleans Bragança, tetraneta de Dom Pedro II, que trabalha como modelo e está sempre estampada em revistas. E aí? Olha só, essa princesa. Outro... Quando o cara chega aí, princesa. É. O cara tá falando sério ela mesmo. Ela pôs não súdito, né? Outro membro da família real que ficou famoso foi o príncipe Dom Pedro Luiz Maria José Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans Bragança, que faleceu na queda do Air France recentemente, olha aí. A família real ainda tem um site pró-monarquia, que é www.monarquia.org.br. Olha aí! Eu também teria, né, cara? Pô, cara, por que não? A gente tá aqui divulgando lista de casamento, imagina eles, pô, querem votar ser rei, cara. É claro, pô. Então vamos sair das caravelas direto para o espaço. Para começar a falar de corrida espacial, temos que ir para a Segunda Guerra Mundial. Não. Não, na verdade você pode começar um pouco antes. Não, calma. Assim, claro que você pode começar tudo antes. Vocês vão limar mesmo o Stantin Eduardovich, também conhecido como Tselovitsky? Quem? Esse eu não conheço. O cara era um professor primário do interior da Rússia, cara. Aham. Uhum. Autodidata, matemático e físico autodidata, que lia Júlio Verne e que é considerado o pai da astronáutica. Sério? É verdade, cara. Mas eu não conheço. Mas então ele explica. Fez o que pra astronáutica? Ele que fez o princípio da obtenção de movimento por reação química. Fundamental. Fundamental para os foguetes, né? Ele que deduziu pela primeira vez as leis da física fora da gravidade terrestre. Olha só que bonito, hein? E propôs o uso do foguete pra exploração interplanetária. O cara era foda, professor. Pô, mas se a gente vai dar crédito pra esse cara, tem que dar crédito pra aquele chinês que botou uma porrada de foguete na cadeira e tentou decolar. O imperador, é verdade. Não, mas esse é considerado mesmo, assim. É, historicamente, bom. O pai da astronáutica. Muito bom. O que é uma injustiça com o chinês, cara. O chinês não conseguiu, mas o Pernalonga já foi pro espaço dessa forma. Bom, pra falar de corrida espacial, temos que falar de Sergei Korolev e Werner von Braun. É melhor você começar com o von Braun direto. Vamos começar com o von Braun. É situação do mundo. A Alemanha aparentemente ganhando a guerra, mas a Alemanha já tinha sacado que o bicho tava pegando. Tá pegando. O von Braun decide se infiltrar no partido nazista, porque o sonho dele é fazer um astronauta alemão ser o primeiro homem no espaço. Sim. Pra isso ele consegue se infiltrar numa festa com o Hitler, chega perto do Hitler e diz pro Hitler que ele é o presidente do clube de amadores de fazer foguetinhos. Mas foguetinho de amador. Uhum. E ele chega pro Hitler e fala que a Alemanha é um grande país e que eles tinham que ser o primeiro país do mundo a botar um homem no espaço. O Hitler fala pra ele, bom, beleza, mas se você reparou nesses últimos 5 anos, nós estamos em guerra e agora não vai dar, não. Você reparou? Não sei se você reparou. Lembrando que o von Braun era engenheiro, né? Essa era a paixão dele. Aí ele chegou pro Hitler e falou, tá, então vou te dar a arma que vai vencer a guerra. Hitler, que é completamente maluco, ele já sabe, devia ser mais ainda, pelo que ele fez em sequência, mandou pra uma base secreta com 15 mil homens, se não me engano, à disposição do von Braun pra ele fazer a tal arma. O Hitler, na verdade, era um cara crédulo pra caceta, né, cara? Tudo que ele falasse pra ele, ele, porra, investia uma graninha, né, cara? Ele claro. Era bom de ter por perto se tinha alguma ideia maluca, né, cara? Ele era um investidor anjo, né, cara? Ele investia nas paradas sem pestanejar, né, cara? De tudo, ele botou dinheiro da confiscado dos judeus. Né? Tudo que você falasse pra ele, que se você falasse, pô, vamos montar um super time do Botafogo pra ganhar um campeonato. Pô, ele ia acreditar que o Botafogo ia ganhar. Esse time é pesado, esse é complicado. Os caras em 15 dias fizeram uma base que foi conhecida como Pinimundi e o von Braun começou a trabalhar na tal arma que ia vencer a guerra. E ele fez as duas armas. As armas são a bomba voadora V1. Isso. O primeiro avião pilotado autonomamente. Você programa ele o que vai fazer e ele voa sozinho e cai num lugar programado. Era um foguetinho com asas de avião e ele voava sem ninguém e caía na Inglaterra. Na verdade, ele era um torpedo que voava. Ele até era lançado de forma oblíqua ainda, né? Ele parece esses aviãozinhos não tripulados que você usa pra fazer reconhecimento. O predador que os americanos estão usando agora. Mas é beleza, esse foguete não levou ninguém a lugar nenhum. Já a V2 é o que a gente tá acostumado a chamar de foguete. Todo mundo lembra aqueles foguetes do desenho de história em quadrinho, pintadinho, de duas cores, quadriculada? É, o V2. Foguete do Pernalonga. É, aquele foguete do Pernalonga é um V2. E eles lançavam na vertical, né? Mas e aí? Aí alguém olhou e falou assim, a gente bota um cara sentado ali em cima e manda o cara pro espaço? Aí o que negócio foi? A guerra acabou, os russos ficaram com quase toda a parte boa. A fábrica alemã que os alemães usavam pra fazer os foguetes, a principal, é parte de filme de ficção. É uma montanha, a fábrica é dentro da montanha, chamada Dorra, que é na... Mittelwerk. É na fronteira com a União Soviética. Os soviéticos tomaram a fábrica. Os russos ficaram com essa fábrica da montanha. Os americanos ficaram com a base de pesquisa, Pinemunde. Alguns papéis, porque muitos foram roubados pelos russos, mas eles ficaram com o Von Braun. Pois é, o Von Braun é o seguinte, a SS tinha ordens pra matar o Von Braun se a Alemanha começasse a perder a guerra, se fosse inevitável que a Alemanha fosse perder a guerra. Que antes morto do que capturado, né? E sabendo disso, ele se escondeu, obviamente, quando foram matar ele não estava mais. Ele se escondeu pelo seguinte, ele tinha quebrado a perna. O lugar onde eles estavam foi capturado pelos russos. Eles dividiam a Alemanha numa parte, essa parte russa vai invadir, essa parte americana vai invadir. Já tinha o acordo deles de quem ficava com o quê. E ele estava na parte que seria dada pelos russos. Só que os russos estavam matando os oficiais alemães capturados. Não. E como ele sabia disso, ele se escondeu e os americanos, a inteligência americana já sabia que ele era o chefe da parede de foguete, então tava catando ele. Os americanos conseguiram prender ele e falaram pra ele, você vem com a gente. Ele, não sei o que, eu não sou o Von Braun. Ele, ó, rapaz, é o seguinte, ou você vem com a gente ou a gente dá pros russos. Você pode escolher. Aí ele, pô, americanos, eu adoro vocês, vamos pros Estados Unidos. Você vê que é tudo uma questão de política, né? Pura e simplesmente, né, cara? É. O cara era um nazista do caramba, tinha matado um monte de gente, destruído a Grã-Bretanha, Londres arrasado, né, cara? E aí, como os caras viram que havia algum interesse em manter ele nos Estados Unidos e pegar o conhecimento não, dele... Tanto os russos quanto os americanos estavam doidos com aquela arma. Gente, oi? Cara, deu uma série pra caminhar. Eu tô gravando o Nerdcast, depois eu te chamo. Ô, seu maluco. Achei que eu tava no mute aqui, brother. Bicho, eu vou dar um conselho pra vocês, cara. Nunca comprem um Noisecam na vida de vocês, cara. É a parada mais enervante. Que vagabundo sai falando no teu ouvido do nada, cara. Você começa a ouvir vozes do além, aí depois te manda um alerta que é um apito infernal. Cuidado, começa ouvindo voz assim, termina no quarto acolchoado com a camisa vestida ao contrário, hein. Liftoff, we have a liftoff. Наблюдаю облака над землей. That's one small step for man. Constataram depois da guerra que foram 25 mil mortos de trabalhadores construindo a fábrica e construindo as V2, que é mais do que a V2 matou na Inglaterra, cara. Olha isso. O objetivo da V2 era botar o homem no espaço ou era só a arma? Um outro modelo ia ser o pra botar no espaço. Não, ainda. Não, ninguém pensava nisso. A V2 é uma arma de vingança exclusivamente. É terra perdida. É, né? É arma de vingança 1 e arma de vingança 2. O que? Você tá me dizendo que o nome da V2 é Vendetta 1 e Vendetta 2? É isso? O V. É de vingança, sim. É, como é que é em alemão? Vergeltung Waffen, uma porra assim, eu não lembro direito o meu alemão. Vergeltung Waffen. Olha, como profundo conhecedor de alemão, eu digo que a pronúncia de vocês está realmente, cara, algo que deveria ser contado. Jovem Nerd estudando espalha suíça, hein? Vamos ver. Vergeltung Waffen, é a arma de vingança. Bora, sim. Arma de vingança. Waffen é arma. Eu sei, meu alemão não é tão ruim assim. Então, vamos lá. O Von Braun pensava em homem no espaço, mas nenhum outro alemão pensava. Eles só queriam V2, V2, V2, V2, V2, até a guerra acabar. E ele não tinha outra opção. A V2 levava uma tonelada de explosivo. Quando ele se entregou aos americanos, ele abriu a boca, começou a falar de tudo. Começou a falar de foguetes tripulados com homens em câmaras pressurizadas, em voar 600 quilômetros em 17 minutos, em ultrapassar a atmosfera. Nego perguntava pra ele, a tua relação com e o trabalho escravo. O cara começava a falar negócio de bomba no espaço, caramba. E pros americanos interessava mais fazer o cara como herói. Os americanos precisavam dele, ele é um gênio. Depois teve documentos que provavam que o Von Braun sugeriu o trabalho escravo pra fábrica, né? E os americanos esconderam isso a sete chaves pra ninguém saber. Os americanos não podiam perder ele jamais. Quem gosta aí de cinema e se amarra em cinema, tem um filme clássico, não sei se vocês já viram, o Doutor Fantástico, Kubrick. Sei qual é. Kubrick e Peter Sellers, né? Que é sobre a bomba. É um filme preto e branco, na época já tinha filme colorido, esse filme preto e branco, e fala sobre essa paranoia da bomba depois da guerra, anos 50, década de 50, iminência de uma guerra nuclear, etc. É meio comédia, assim, o filme, né? Mas é bem maneiro. E tem um cara, que também é feito pelo Peter Sellers, que é como se fosse o Von Braun no filme, né? Engraçado que ele tá falando com um cara, ele pede conselho e tal, e ele tá falando e tem uma mão que fica assim, Heil Hitler! Aí ele prende a mão assim, sabe? A mão começa a querer fazer a saudação do Heil Hitler. Tipo, o cara não se segura, sabe? Tá nos Estados Unidos e fica chamando o presidente de Führer, sabe? O cara é uma referência e uma crítica, né? Ao Von Braun, né? O cara que fez os Estados Unidos, pô, levar um espaço, o cara morre nazista do caramba, trabalho escravo, destruiu Londres, né, com as bombas dele, etc. Exato. Depois que a guerra acaba, os inimigos são nossos novos amigos, cara. É, com certeza. Bela história. Nossos antigos amigos são nossos novos inimigos, é isso? Sempre. Ah. Também a frase, a história é escrita pelos vencedores. Sim. Vai. Água mole, pedra dura, né? Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age. Os russos sabiam da existência do Von Braun e também estavam querendo catar ele. Mas como não conseguiram, eles perguntaram assim, quem é que a gente tem que pode lidar com isso? Eles sabiam que existia um gênio, um verdadeiro gênio da ciência de foguetes, que estava preso na Sibéria por atos antissoviéticos. Que é qualquer coisa que o governo não aprove. Exato. Né? Sergei Korolev, um verdadeiro gênio, como o Von Braun. É o anti-Von Braun. E foi a cabeça do programa espacial russo. Ele fez tudo, cara. Chegaram lá no estilo Rambo 2. Foi? Essa missão pra gente que a gente te libera. Exatamente. Ele, em 1933, lançou o primeiro foguete de combustível líquido da história. Ele é a galera dele, né? Então ele realmente era o cara pra lidar com isso. Então foram atrás do cara. Cara, olha, vamos trabalhar aqui nessa tecnologia, só que tem um problema. A gente não sabe como é que funciona essa V2. A gente tem uma porrada de bomba aqui, nós captamos mais de 100. É. Agora se vê como essa porra funciona. Em 2 anos, ele fez engenharia reversa completa da V2, cara. Não tinha uma nova instrução, ele reescreveu tudo. Desmontando e remontando. Os russos ficaram com os técnicos também. Ficaram, claro que ficaram. Havendo coisa. Ué, toda a documentação foi queimada ou perdida, entendeu? É porque o Von Braun teve ordem de queimar a documentação, mas eu já vi entrevista dele dizendo que ele não queimou. Não, ele mandou esconder. Se ele não destruiu, os americanos devem ter levado, né? Ah, com certeza. Só fico pensando uma coisa. Como é que um soviético desse seduzia um cara desse que tava na Sibéria, né? Porque nos Estados Unidos é o seguinte, você chega lá, o cara, eu te dou 1 milhão de dólares de salário, porra. O cara te dou casa, não sei, pô. Ah, cara. Todo mundo... É muito mais fácil, cara. É muito mais fácil, pô. Pra começar, o cara mostra um cacetete pra ele. Vai fazer ou não vai? Não, mas... Acho que o russo tem medo de morrer, cara. É medo de morrer, porque muita coisa é pior. Não, o problema não é morrer. Chegaram lá na cidade e falaram assim, cara, se você vier, a gente te tira dessa piscina. Você vai sair do gulag e vai pra uma casa pela primeira vez em 20 anos. Vambora, óbvio que o cara foi. Então ele tava lá naquela Sibéria e, pô, vem pra cá trabalhar para a mãe Rússia. E vai pra Moscou, que é muito melhor do que um gulag na meio da Sibéria. Pô, convenhamos. Aí o que acontece? Ele também era um cara visionário que tinha essa cabeça de colocar pessoas no espaço. Quem sabe até na Lua. Mas naquela época ninguém queria saber disso. As pessoas queriam saber de... Eles estavam querendo fazer veículo lançador pra mandar bomba atômica, na verdade. Qual é a utilidade militar dessa tecnologia, né? Então ele dizia pra todo mundo que, primeiro você pode colocar uma ogiva nuclear na ponta desse foguete, 2, você pode ir pro espaço e espionar os americanos à vontade sem eles poderem fazer nada. Com um cachorro de binóculo. É, pois é. E um macaco amarrado nele. Mas então esse era o argumento que ele tinha. E ele conseguia um dinheiro forte. E Stalin tinha um plano de explodir a Lua e ela caiu que sobrasse em cima dos Estados Unidos. Isso seria um excelente plano. Ia faltar queijo pra ele comer, né, cara? Liftoff, we have a liftoff. Bom, o primeiro projeto motherfucker dele foi um foguete chamado R7. Ele projetou o primeiro foguete com estágios, ou seja, não era só um pedaço de metal, um cilindro com saindo fogo. A gente tem que lembrar o seguinte sobre foguete: um foguete. Uma explosão controlada. Exatamente. Você tá trabalhando com explosão, cara. É um veículo movido a explosão. Só que ele, em vez de mandar essa explosão pra todos os lados e desperdiçar essa energia... Pra baixo. Ele direciona pra baixo. Exato. E você sobe. Não sempre. Não sempre. Eu aqui de Orlando tô bem próximo do centro de lançamento. É verdade. Eu nunca fui lá ver, lá de perto, lá do lado. Mas daqui de casa eu já vi 3 vezes subir o shuttle. Não acredito. E você vê um risco de... O que você vê, na verdade, é um risco de fogo subindo, né? Maneiro, cara. Dá pra ver daí da tua casa subindo? Tá, ué. Agora, dizem que na descida faz uma explosão do cacete. Uma vez até estourou a tubulação da casa da minha tia, que a NASA pagou. Que isso? Eu nunca ouvi a explosão de entrada. Por isso até que agora ele não vai mais descer por aqui, vai descer pela Califórnia, pelo Pacífico, sei lá por quê. Porque lá não mora ninguém. É porque a pista dela é melhor do que a pista daí, é maior. Dando uma prejuízo pra NASA, isso. É um maior prejuízo, porque eles tiveram que consertar de todo mundo. Pelo que eu me lembro do filme Space Camp, aquele filme que tinha na década de 80. Caraca, espetacular. É aquele do robozinho? Que o robozinho Maxi manda... Maxi Jinx. Amigos para sempre. Isso, muito bom. Como eu vi esse filme, cara, eu adorava. Caraca, pelo amor de Deus, repete isso, cara. Maxi Jinx, amigos para sempre. Para sempre. Maxi Jinx, sempre. O robozinho da NASA, quando as crianças vão visitar o ônibus espacial, o robozinho da NASA fala: Maxi quer ir para o espaço, aperta o botão e lança. O botão. E a criançada vai para o espaço. Botão lançar. Isso. Que ótimo. Eu achava plenamente possível isso. Eu lembro de um filme de um moleque que entra dentro da nave e vai pro espaço. Mas não era um ônibus espacial, não. Era aquelas naves, sabe? Alienígenas? Não, não. Era uma parada meio Apollo 13, assim. Hã? Aí no filme o garoto se esconde lá no compartimento de whatever. E o garoto salva o dia, porque um astronauta passa mal e ia se afogar no capacete com o próprio vômito. E o garoto tira o capacete, suga o vômito com o aspirador, meio nojento. Caraca. E aí todo mundo fica bem no final. Que excelente. Que filme é esse, pra não ver? Ah, não lembro o nome, cara. E ele morre na reentrada. Teoricamente, era pra acontecer isso, né? Mas ele volta... Já por ele ter morrido, normalmente, a nave dessa época não tinha uma atmosfera respirável decente. Por isso que caíram com capacete. Olha, então. O Korolev projetou o primeiro foguete com estágio. Ou seja, era um cilindrão com 4 cilindros menores em volta. Eles entravam em ignição, aceleravam o foguete até a certa velocidade. Depois eles se soltavam. E o segundo estágio, o foguete, começava a queimar e jogava ele pro espaço. Então, esse é o R7. Mega foguete russo, aquele bem desenho animado, perna longa mesmo. Mas ele conseguiu mandar pro espaço? Então, ele foi um grande explodidor de foguetes. Ele explodiu o foguete. A gente não pode deixar de falar daquele testezinho que todo mundo deve ter visto do foguetinho de uma V2, a V2 explodindo no lançamento. O foguete sobe meio palmo e cai de lado, você vê o líquido do foguete espalhando e o fogo voltando pra dentro. Nossa. O Korolev, quando ele conseguiu fazer a V2 funcionar com a engenharia reversa, ele virou a grande estrela dos soviéticos, né? E é justamente que eles falaram assim: olha, os americanos podem querer assassinar você, então você vai ser anônimo. Ninguém vai saber quem é você. How convenient. Seu nome vai ser Sergei. Agora, a Guerra Fria era muito maneira, né, cara? Não vai ter nenhum Porra. Outro período daqui pra frente tão maneiro quanto a guerra. Porra. Ele, como grande estrela, ele vai e consegue dinheiro pra fazer o R7, projeto R7, monta o R7 e vai lançar. Lançou... Explodiu o R7. É. Aí, beleza, nos dois lançamentos seguintes, que eles vão fazendo essa porra um atrás da outra, né? Nos dois lançamentos seguintes, eles esperaram o pessoal sair da pista. Nem deu. Deu pau, deu problema. Foram cancelados porque eles sabiam que ia dar merda. Ó, vai dar merda, então cancela. Aí, finalmente, quando foram lançar, mais uma vez, explodiu de novo. Então, cara, ele foi explodindo foguete. Ele é sempre assim, ele sempre conseguia na última chance. Meu porquê, né? Quando ele consegue, deixa de ter. É a última. Não, mas eles falavam antes, é a tua última chance. Senão, um tiro aí, na cabeça. Senão era a Sibéria. Pague! Estilo Darth Vader, né? Mas o incentivo maior nessa época, dos dois lados, é que os caras deviam falar, toda vez que eu falava, porra, mas você explodiu o foguete. Mas os americanos podem conseguir fazer exatamente, um. Exatamente, é isso que ele falava. Beleza, vamos tentar mais uma vez. Mas por que esses foguetes explodiam? O controle da reação era difícil, os caras não tinham válvula boa o suficiente, não tinha controle computadorizado, não tinha... É tudo controle analógico. É, cara, você tá ali trabalhando com milhões de explosões, se essa explosão for pro lugar errado, cara, acaba com tudo. Os materiais mesmo, aquele cone debaixo do foguete é feito numa liga de titânio, não sei o que, pra poder resistir à temperatura. O cara fazia a liga um pouco errada pra derretir. Já abraça o foguete. E aí você vai descobrir que a liga não ficou boa quando ele acende o foguete e a parada derrete. Aí não tinha um raio-x, não tinha tecnologia pra análise. Então os problemas, na verdade, eram diversos, não era só o cara misturou um pouco mais de cachaça. Não. Aí. Não, é o... É vários de cagada. Às vezes dava pau na potência, sei lá, por algum motivo, o foguete caía de volta. Quando caía, se arrebentava. Devia ser uma correria. O combustível entrava em contato com aquele fogo. Pô, cara, a barata voa, cara. Que uma merda. Pegou, olha. Agora vai. Mas se você pensar bem, a chance da porra explodir é muito maior do que funcionar, né, cara? Sempre, porra. Mas é muito mais provável pra ela não funcionar do que... Eles estavam aprendendo a fazer, né? Tentativa e erro, né? Os militares russos só queriam saber de foguetes pra carregar armas nucleares, ogivas nucleares, certo? Assim e como ele os queria americanos. Jogar coisas no espaço. É. Então ele falou assim, olha... Vamos fazer um satélite que a gente pode espionar os americanos. E aqui está. Eu sou um cara que, assim, eu sou um pouco limitado nessa coisa espacial toda. Ah. Os caras não tinham mandado nada pro espaço, mas já tinham pensado em fazer um satélite. Ele pensava em fazer um satélite. Mas como? Nessa época, os caras não tinham ainda um controle de órbita pra botar a parada em uma órbita semi-permanente. Tudo que você bota no espaço, alguma hora cai. Eles botavam uma órbita muito baixa, então eles sabiam que o que eles iam botar no espaço ia retornar. Não controlado, e esse meio ia cair. Ah, mas eles sabiam por chute também, porque eles nunca tinham botado nada. Não, por engenharia, cara. Porra, ah, engenharia não. Não, não, você não, não, só... Chute. Tem muito de chute, engenharia, cara. Engenharia, não, você prevê tudo isso. Não, não. Mas no papel... Não. Mas na engenharia dele, o foguete ia decolar na primeira. É. Não me venha com essa. É chute, cara. É chute, não, mas é um chute, pô, pensado, né? Com certeza. Tá, é um chute pensado. No papel, eles sabiam fazer o satélite subir, ficava em cima e voltava. O primeiro satélite que eles botaram funcionou como eles queriam? Funcionou. Perfeitamente. O Sputnik, perfeitamente. O conceito do satélite que inventou foi o Arthur C. Clarke. Não sei se vocês sabem. É anterior a isso. Mas, pô, é muito mais fácil pra ele, como um escritor de ficção, criar um satélite do que um malandro lá na... Sim. Porque o dele, satélite, não precisa funcionar, né, cara? Presta atenção. Tá na ideia dele. Mas, peraí, vocês estão esquecendo de uma parada. Já existiu um balão também, né? É. O balão chega ao espaço, né? É, quase, né? Vai até o certo ponto da atmosfera. Os americanos fizeram alguns balões chegar à estratosfera. Cara, sabia que o primeiro animal aí pro espaço não foi a cadelinha? Foi uma ovelha mandada por fisiologistas italianos em 1784? Ué, como é que eles sabem que ela chegou no espaço? Bom, vamos ao Sputnik. Foco. O que acontece? O Sputnik, vocês estão falando do satélite. Cara, o Sputnik é uma casca de metal com um rádio que emitia um sinal em código Morse ridículo, uma frase qualquer daquela, tipo, viemos em paz. É ruim, hein? A frase devia ser, toma, americano. Não, era uma bola de metal de 58 centímetros de diâmetro, 83 quilos e com quatro anteninhas. Três antenas e um rádio dentro. Então, tudo que eles queriam era saber se eles conseguiriam manter esse objeto em órbita e se eles conseguiriam receber a mensagem do rádio, entendeu? E aí eles mandaram... Mas peraí, a UR-7 passou a funcionar. Passou a funcionar. Explodia o quê? É, um a cada 10. Explodiam 10, 15. Não foram tantas explosões assim. E aí ele colocou no topo do R7 R7, o Sputnik. E aí o R7 mandou pro espaço, o Sputnik se soltou do foguete e aí orbitou a Terra. Certo. E mandou a mensagem de rádio pros russos. Todo mundo bebeu a vodka até morrer, até cair no chão. Os russos e por todo mundo no mundo que captou a mensagem, os russos, obviamente, passaram a parede na voz de Moscou. Isso é uma coisa pública. Botamos o satélite no espaço. Exatamente. Era um estudo de como fazer funcionar e era uma mensagem poderosa. Né? Os russos colocaram um objeto no espaço pela primeira vez, né? Os americanos tinham que correr atrás. Os americanos falaram, os russos malucos botaram a parede no espaço. Vamos botar uma atômica na nossa cabeça. Próximo pensamento. Exato. Porra, é claro. Cachorros no espaço. Então, só pra lembrar, o Sputnik foi em 57. O que que significa Sputnik? Boa pergunta. Pequeno companheiro. Olha só, ah, que bonito. Não tá aí à toa, cara. A missão nova do Korolev era colocar um ser vivo no espaço. Certo. Né? E trazer de volta, óbvio, né? Ó, isso é controverso que você falou, hein, o Alexandre, o Jovem Nerd. Trazer de volta, que eu já vi em muitos lugares, é que a missão não era pra... Não tinha volta, né? Não, mas... Já era uma missão sem volta. Enviada pra morrer. Presta atenção, meu filho. Você não quer enviar um homem no espaço pra morrer. Mas você aí quer trazer ele de volta. Mas não, não é só. Então a missão final dos cachorros era trazer de volta. Isso no mundo ocidental. Os russos, eles não estão muito preocupados com isso, cara. Isso é que me estranha. Eles mandarem um cachorro em vez de uma pessoa. Tem tanta gente lá, né? Exato, cara. Os americanos mataram um macaco, sem esse papo de mundo russo e mundo coisa. Macaquinho chimpanzé eles... chamado Sam. O macaco tava de astronauta, mini astronauta? Inclusive, quem cuidou desse macaco foi o Matthew Broderick. Projeto secreto macacos. Exatamente. Primeiro voo foi feito com dois cachorros, a Liska e a Chaika. Dois? Dois cachorros, de raças diferentes. Vai que um morre e outro não. Mas e o outro? Não, calma. Meteram um vira-lata e um de raça, pra ver se o vira-lata era mais de cascudo mesmo. Finalmente descobriram que o vira-lata é realmente a mais de cascudo. Meatbusters Extreme, né, cara? Eu vi o documentário que dizia que eles... O cara dava telemetria com números. Então ele ficava assim, 5, 5, 5. Se descesse de 5, baixasse, era o foguete estava se fudendo. Aí o cara, 5, 5, 5. E o Korolev vendo os cachorros na tela. O cachorro lá, não é boa. Aquela cara de idiota. Aí o cara, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Aí a tela... Com 28 segundos de voo, mais uma bonita explosão do seu Korolev. Explodiu, os cachorros foram pro inferno. Coitado aí... dos cachorros. Pois é. Cara, o que eles te deram, bro? Depois teve a cadela Laika, que segundo o Tucano não era o nome da cadela, era a raça. Não, era a raça. Isso. A Laika era uma cadela vira-lata que andava em volta do centro espacial lá, russo. Mas é claro, né, cara? É a cadela adotada por eles. Eles adotaram a cadela e sacanearam a cadela, mandaram pro espaço. Então, a Laika ficou famosa. Essa cadela ficou famosa por ser o primeiro ser vivo aí no pro espaço, porque os outros morreram antes, né? Então ela realmente entrou em órbita, mas morreu horas depois de calor e estresse. Como o Dudu disse, o primeiro cachorro quente soviético. Foi o início da abertura política da União Soviética. Mas olha só, outro trocadilho com a perdão aí da... Foi outra cachorrada mesmo, porque eles já sabiam que, como eu falei mais no início, eles já sabiam que era uma missão sem volta, cara. Porque sabia. Ela ia morrer de qualquer maneira. Ela não tinha, no módulo, suprimento nem oxigênio pra ficar o tempo que o módulo ficaria em órbita, entendeu? Então eles já sabiam. A ideia era testar... Se sobreviveria, né? Ao lançamento. É, a chegar ao espaço. Eles não tinham ideia, ainda se alguém era capaz de viver no espaço por causa do vácuo, de sair da atmosfera, da Terra, da velocidade. Então eles tinham que mandar alguém. Foi o chute. Vamos ver se funciona com esse cachorro. A reentrada, eles não tinham nem bolado como é que seria uma reentrada. Quer dizer, o retorno do cachorro não era pensado. Só se for nessa missão, porque menos de um mês depois eles lançaram outro R7 com dois cachorros, Belka e Strelka, que subiram e voltaram vivos. Pô, então em um mês eles pensaram na reentrada pois e tudo por isso? Pois é, que eu tô falando que eles já pensavam. Não, eu acredito que ele não devia ser um cara só fazendo isso tudo, né? Tinham algumas equipes aí, né? Pelo menos uns 3 ou 4 escravos aí, trabalhando 24 horas à base de vodka. E eles já estavam trabalhando. Se funcionar, Se o cachorro sobreviver à decolagem, aí você já vai pensando como é que vai trazer de volta. Exato. Entendeu? A equipe de trazer de volta, ela vai fazer um serviço, ela vai trazer de volta. Mas ela não fez parte dessa missão. Essa missão não teve equipe de trazer de volta. Exato, exato. Rapidão, deixa eu só falar uma parada. Sabe por que que tá dando errado essa parada? Foi tão rápido? Porque a Stelka e a Belka foram em 19 de agosto de 1960, tá? 19 de agosto de 60. A Laika, a Kudryavka, foi 3 de 11 de 1957. Foram 3 anos depois. Aí já faz mais sentido. O Sputnik foi lançado em 4 de outubro de 57. E aí, em 3 de novembro de 57, foi o lançamento de um outro Sputnik com a cadela. E aí, 19 de agosto de 60, foram lançadas as duas. E elas foram e voltaram. Foram os dois primeiros seres vivos aí e voltar do espaço. É Sputnik 5. Então, é isso. E legal, além das duas cadelas, ainda tinha a tripulação do Sputnik 5. Um coelho cinza, 40 camundongos, 2 ratos e algumas moscas. As moscas não foram do projeto, né? Elas estavam... Entrei de gaiato no navio. Né? E agora vocês não sabem da parte triste. Não. Eles voltaram e foram empalhados, estão no museu lá na Rússia. Ah, peraí, todo mundo sobreviveu? Todo mundo. Até as moscas? Aí tu tá querendo demais, né, cara? Pô, não. Já que tu tá, pô, indo tão profundo assim, arrebata, né? As moscas voltaram também, não? Cara, as moscas vivem um dia, elas não voltaram. Tem mais uma informação pertinente aqui, pode falar? Vai. Pode. Sabe quantos cães foram mandados pro espaço? 57. Olha só. E a gente só conhece a história de 3, mano. É que nem astronauta, cara. A gente conhece o Yuri Gagarin, o Neil Armstrong e o resto é tudo coadjuvante, né? Liftoff. We have a liftoff. Nesse tempo todo que os russos estavam lá fazendo a festa do cachorro no espaço, os americanos estavam olhando e falando, pô, queria ser eu. Em 57, os Estados Unidos, quando souberam que a Rússia tinha mandado o Sputnik 1 e o Sputnik 2, mandaram o Vanguard. Subiu 1 metro e explodiu. Pegaram um foguete, que é um foguete de lançamento atômica. Da Marinha. É, modificaram ele pra ser um lançador de satélite e foram fazer igual, só que não rolou. E aí chegaram e falaram pro Von Braun, ó, para aí de fazer o que você tá fazendo e vão mandar um satélite porque tá ficando feio pra gente. Yeah, exato. Tá pegando mal. Em 58 eles mandaram o Explorer 1. Do jeito que vocês estão falando, parece que era só uma questão de ego. E não era só uma questão de ego, era questão... Não, é uma questão de cagaço. É mais importante do que o ego. É verdade, mas falou tudo. É pra eles mostrarem, ó, vocês têm, eu também tenho. É, a propaganda era a base do ego, mas na verdade era o cagaço, era mas o a Guerra Fria foi toda isso, pra saber quem é que tinha a p*** maior, né, cara? Sempre. É, então tava lá o Werner von Braun, os americanos, ajudando a desenvolver todo esse programa espacial, correndo atrás dos russos. Mas os russos fizeram todas as primeiras conquistas. Na verdade, o von Braun não fazia parte do programa espacial ainda. Ele fazia parte do programa da Força Aérea, sim, que era o militar. Mas ele era o cara. Ele foi deslocado algumas vezes nesse início, porque ele era o cara. Então vamos voltar lá pra trás. Não era o sonho dele, igual foi dito lá atrás, que botar o nego no espaço, né, cara? Não, era o sonho dele. Só que passou-se mais de 10 anos do final da Segunda Guerra. O cara não tava mais nem trabalhando nisso. Mas, cara, ele tinha uma medalhinha do Partido Nazista na gaveta dele, então ele não podia sonhar nos Estados Unidos. Ele tinha que fazer o que mandavam. Mais ou menos. Já acho que ele veio com essa história toda do Hitler pra ganhar dinheiro, independente. Não tinha sonho nenhum de botar dinheiro. Eu também. Eu concordo. Passou-se mais de 10 anos, o cara não tava mexendo mais nisso. Eu concordo. Esse Von Braun é uma historinha. É o mó globó do caralho. Inclusive, não foi nem ele que projetou nada disso. Ele tinha um sobrinho que era muito mais inteligente que ele e ele só ficava no nome. É. Ele tava só mexendo com liquidificador e centrífuga, né, cara? Liftoff. We have a liftoff. Primeiro homem no espaço. Os russos colocaram o primeiro objeto no espaço, o primeiro ser vivo no espaço e o primeiro homem no espaço. Eu me pergunto o seguinte, como foi essa seleção pra botar o malandro naquela lata de sardinha, cara? Foram na Sibéria, viram quem tava com a maior pena. Não, não. Todos os pilotos, todos os astronautas russos, eles achavam que o cara, pra sobreviver no espaço, o cara tinha que estar na plena capacidade. O cara tinha que ser jovem e estar com saúde foda. Pra foder a saúde dele, né? Claro. Eles não queriam perder ninguém bom. Porque eles não iam pegar um cara que... um aviador fodaço deles, coisa pra perder o cara no espaço. Então eles começaram a pegar uns aviadores deles que eram aviadores razoáveis. Aí resolveram vender uma rifa. Revenderam uma rifa, né? Sortearam o prêmio, era... Era Rifovski. Eles chamaram os caras e foi na base. Se você quer ser astronauta, tu vai ser conhecido na Rússia inteira. Vai ser o teu pagamento extra. E os malucos foram, porque eram russos malucos mesmo. Enquanto nos Estados Unidos, quando eles mandaram os homens pro espaço, era aquele treinamento bonito de centrífuga, né? Diz que o treinamento russo é um dos mais fodas que tem. Porque você senta na cadeira, amarram você e fica dando tapa na tua cara até você criar resistência. Tomando vodka, né? Eu juro que eu imaginei isso, cara. Os russos desenvolveram várias técnicas de treinamento espacial que os americanos depois se aproveitaram agora quando teve essa aliança deles pra estação espacial. Vostok 1 era a nave, era uma lata de sardinha, cabia só uma pessoa. Até apertada. Hoje é, né? Hoje cabem três muito apertados. Exato. Ah, que isso, a Soyuz é um espaço gigante perto da Vostok é uma... Colocaram o Yuri Gagarin lá no topo do foguete, subiu, e ele realmente foi o primeiro ser humano. Até e ele foi realmente croquetado. Croquetadaço. Era o espaço pra era que nem um carro de Fórmula 1, né? Exato. Cabia ele e a garrafa de vodka e só. A garrafa sabe onde ficava, né? Não é aí não, rapaz. A garrafa de vodka ficava em cima do capacete e tinha uma mangueirinha, tipo aquele chapéu do Oktoberfest. Aí teve aquele negócio, a Terra é azul, ele viu, né? Disse, olha, descreveu como é que era a Terra. Pô, foi a parada mais maneira que ele fez. Que ele não tinha controle nenhum na nave, ele só tinha que ficar lá parado. Não, ele ia ser uma passageira. Só tinha que sobreviver. Ele era que nem aqueles caras do canhão do circo. Exatamente. Eles consideravam o astronauta como um passageiro só. A nave tinha que fazer o serviço sozinha, sem o cara lá dentro fazer merda. Na verdade, um cosmonauta. Né? Cosmonauta, exato. Os russos chamam de cosmonauta. Mas calma, olha só. A nave decolou, foi aquela tensão foda. Isso. Ele deve ter feito uma lavagem antes da decolagem, né? Com certeza. Obviamente. Com certeza. Aí ele foi, saiu do espaço. Oh, que beleza, a Terra é azul. Quem diria? Deu umas voltas e voltou pra deu umas voltas na Terra. Cara, assim, se põe na posição do Yuri Gagarin, né? Você tá numa lata... apertadíssima, fora da Terra. Sim. Tipo, um cara desse, ele não tem nada pela vida. Ele tá abandonou tudo já. Abandonou, ele. A lata fica girando em volta do planeta. Você viu algo que ninguém viu até então. Parabéns pra você. Uh-huh. E aí a nave começa a cair de novo. Ela não tem... Ela está caindo. Ela não está voltando. Ela está caindo. Na hora da reentrada, eu tinha que separar a cápsula do módulo de serviço, que tinha lá os seus motores e tal. Certo. Então, ia sobrar só a cápsula, que era uma bola, né? Aí o que acontece? Quando eles apertaram o botão, não soltou. Era tudo feito à distância. Era, tudo lá no controle. E aí o que acontece? Ficou um cabo, não soltou. E aí aquela porra ficou... Nossa senhora. Preso. Aí, nessa hora que a lavagem fez o seu efeito, cara. E aí o que acontece? Se ele entrasse com aquela merda presa, era a morte dele. Claro. Então todo mundo já esperava que ele ia morrer, porque eles não conseguiam soltar. A cagada é que na reentrada o calor foi tão intenso que... queimou o cabo. Excelente. Derreteu o cabo e a parada soltou. E aí, quando tava a 6,5 km de altitude, o Yuri Gagarin ejetou da cápsula. Mas aí era a opção dele? Era a única coisa que ele tinha a fazer lá. Deram um botãozinho pra ele, né, cara? Deram um volante de sacanagem pra ele ficar brincando e tirar a foto, né? Deram assim um botãozinho pra ele. Né? É aquele volante de linha Fisher-Price que tem uma buzininha no meio. Eu falo, meu amigo, quando você sentir que vai dar merda mesmo, tu aperta essa porra. E aí o que acontece? Ele caiu de paraquedas no meio da fazenda, cara. E aí ele teve que vir aquele cara todo de laranja, de capacete de astronauta, vindo de paraquedas. Eles calcularam que isso ia cair lá na região da União Soviética mesmo ou foi cagado? Ele é calculado pra cair no deserto da União Soviética. E os não foi sorte que ele caiu lá, não. Não. Eles não queriam que caísse na água, porque eles tinham medo deles não conseguirem chegar a tempo de resgatar o... Módulo. Eles tinham medo de não resgatar o módulo. E, cara, ele saiu gritando pras pessoas. Oh, eu sou um cidadão soviético, não tenho medo. Porque desceu. Agora, adivinha quanto tempo durou a viagem? 108 minutos. Olha só. Ah, peraí, quantas voltas ele deu na Terra nesse tempo? Não sei quantas voltas ele deu. Uma, duas? Não, ou foi 4, 8, 15, 16, foi alguma coisa assim. Foi uma órbita só. Liftoff, we have a liftoff. Na verdade, é uma cara de mulher. That's one small step for man. Yuri Gagarin voltou, e aí, festa, parabéns pra você. Festa, é, oi. É feriado na Rússia hoje o dia. Porra, cara, temos que falar disso, é. Cara, né? É, foi um grande herói nacional. Chegou entortando o garfo, caramba, né? Botaram medalha nele até ele cair no chão, cara. Ele já morreu, com certeza, né? Não, ele morreu... Não, não, ele morreu pouco depois de um acidente com o MiG. Isso. É que ele voltou a pilotar? Essa é a versão oficial, né? Ele morreu em 68. Mas peraí, o cara foi pro espaço porque era um piloto merda. E ele deixou ele voltar a pilotar, né, cara? Tá de brincadeira, cara. Não era merda. Só não era uma estrela da coisa lá. Ele não é um piloto importante. Ele é um piloto que podia ser perdido, que se perdesse azar. E ele tava testando um MiG 21, se não me engano, e o não caiu. Tem um memorial lá onde o amigo dele caiu na Rússia. Tá até hoje lá o memorial. Tá bonitinho. Tem um memorial maneiro pra ele no Kremlin junto do túmulo do Lenin, na Praça Vermelha. Atrás do mausoléu do Lenin tem uns túmulos de heróis russos. Ele é o terceiro ou quarto. Tem vazio ele. Ele é bem maneiro, bem arrumado, bem maneirinho mesmo. Os outros. Tem Korolev também. Os Kasparov também. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. De 59 a 63, o programa espacial americano Mercury colocou os primeiros americanos no espaço. É, mas aí é aquele filme Os Eleitos, né, que a gente tá falando agora. É. Cara, esse filme é muito bom se você gosta dessa parada de espaço. É bem melhor que Apolo 13, toda essa papagaiada. Apolo 13 é bom filme. Mas Os Eleitos é muito melhor, que mostra a galera que era roots, cara. É. A galera roots. Na Apolo 13 é mais ou menos. Ah, sim. Ah, eu adoro Apolo 13, acho foda pra caralho. O Jovem Nerd gosta do glamour de Hollywood. Cara, tu voaria pro espaço com o Kevin Bacon do teu lado? Era sacar um footloose lá, porrada dele, né, cara? Ah, Apolo 13 é um grande filme porque é uma situação daquelas que de vida real que parece filme. Que é uma coisa absurda. Dramatizado é um extremo, né, cara? É lógico, mas é filme, cara. É divertido. Ah, beleza, vamos lá. Os Eleitos. O primeiro americano que subiu o Shepard foi o seguinte. Os russos decolaram. Aí temos que botar um cara no espaço também. Quem vai ser? Vai ser o Shepard, que é um piloto de testes conhecido deles, é um piloto fodaço de testes e é um aviador foda. Os americanos resolveram queimar uma estrela. Chamaram o cara, pegaram um foguete, que foi o foguete militar americano, porque o foguete da NASA não tinha condição. Bombaram de novo, aí precisamos de um foguete maneiro. Pegaram um foguete decente. E foram decolar com ele. Prepararam o foguete do Bombão, que era um foguete de teste. Subiram com um. O foguete subiu e explodiu. Subiram com mais outro. Subiu. Aí eles, chamaram o Shepard pra ver o foguete. Ele ia decolar no próximo. Antes disso, ele perguntava, vê como é que tá o foguete. Não, nada, por enquanto. Não. Estamos trabalhando nisso ainda. A parada começa a subir e explode. Isso me lembra um amigo meu que viajou, fez uma viagem pela Indonésia, que ele ia sair de barco. Aí ele, duas ou três semanas antes da viagem, ele ligou pra lá. Fala aí, tá tudo de pé, tá tudo certo com a reserva, com o barco e tal. Assim. O cara falou, não, tá tudo certo. Tivemos só um contratempo que o barco que você ia explodiu e matou oito. Mas arrumamos um outro pra você, pode vir, na boa. Caraca, meu Deus. Cara, ele tava na pista de lançamento, o foguete... Ele ia decolar no próximo foguete, o foguete subiu, começou a subir e explodiu na pista. Esse é o Alan Shepard. Aí o nego veio pra ele e falou, você vai subir no próximo. Ele tá, ele subiu no próximo. O voo do Alan Shepard não foi voo orbital, foi suborbital, né? Foi suborbital. E durou só 15 minutos. Então ele não foi pro espaço. Não, é espaço. É um espaço vazio que ele foi. É tecnicamente espaço, mas... De onde ele tava, ele viu a Terra Azul ou não viu a Terra Azul? Calma. Essa é a medida se foi pro espaço ou não. Se viu a Terra Azul... Mas essa é a medida pra quem? Pra gente? Vamos mencionar isso. A Terra tá azul, que ele faz. O primeiro chegou lá e viu azul, os outros têm que ver azul também. Não tem que ver se tá autônico, porra. Olha só, o primeiro americano a orbitar a Terra foi John Glenn. Tem um comentário maneiro do Glenn, a nave do Glenn, ela ejetava a urina dele pra fora. Sim, sim. Isso é irado, né, cara? Mas até o programa Apollo ejetava. Ele fala pra telemetria que ele tá vendo cristais em volta da nave. E era o mijo dele. Pra vocês verem como os Estados Unidos estavam atrás, quando eles conseguiram mandar o John Glenn Jr., que fez 3 órbitas em volta da Terra, ficou 4 horas em órbita, os russos já tinham mandado aquele Titov, que ficou 25 horas, deu 17 voltas em volta da Terra. Ah, já tava fazendo zigue-zague. Mandou voo conjunto, que era o Vostok 3 e o Vostok 4. Um foi o Pavel Popovic, que era pai da Silvia, e o Adrian Nikolaev, que foram 2 e um passou pelo outro. Deram tchau. Não chegaram a fazer acoplar. Tava Esquadrilha da Fumaça já parada. já tava. Depois, em 63, mandaram o Valery Bikovsky e mandaram a primeira mulher. Aí gastaram, mano. Valentina Tereshkova, que foi a sensação da década de 60. Imagina essa mulher como não era. Por isso que eu falei no início, na abertura aí, que a Lua quase ficou vermelha, né? Porque foi isso mesmo. Até a chegada do homem à Lua com os Estados Unidos, cara, só dava União Soviética na parada. Foi os primeiros em todos os recordes espaciais. A primeira caminhada foi soviética. A primeira acoplagem no espaço foram eles. Nenhum primeiro foi americano até a ida à Lua. Liftoff. We have a liftoff. Depois disso, teve o programa Gemini americano, de 65 a 66. Foram 10 voos tripulados, onde eles aprenderam a fazer caminhada espacial, ficar 2 semanas, longos períodos no espaço, manobrar, acoplar a nave. Tudo isso fazia parte do plano do Kennedy, que no início da década de 60... É, fez o discurso famoso. É. Ele fez o discurso e financiou a parada toda, né? Falou que ia colocar um homem na Lua até o fim da década. Botou dinheiro nessa brincadeira. O projeto Gemini, ele foi um projeto alternativo. Porque, assim, o projeto inicial era do Apollo. Sim, mas no Gemini que eles aprenderam uma porrada de coisa. Então, os Estados Unidos começaram a fazer o projeto Apollo e os soviéticos a Soyuz. Só que eles viram que ia demorar muito tempo pra eles conseguirem fazer esse projeto virar realidade. Então eles fizeram as naves intermediárias. Os Estados Unidos fez o Gemini, os soviéticos fizeram o Voskhod. O Voskhod foi o primeiro, levou uma tripulação de verdade, que foram 3 pessoas. Um médico, um físico e um astronauta que dirigia. E foi também o Voskhod 2 que foi o primeiro passeio pelo espaço. Ah, foi em 1965 com Alexei Leonov. A Voskhod é muito pequena. Aquela minha foto que eu tenho do lado de uma nave é a cápsula Voskhod. Oh, que bonito. É a máquina de lavar. O passeio americano do James Divitt foi 2 meses e meio depois do voo russo. Quase, né? Quase não, bem longe, bem longe. O que me impressiona nisso tudo é o seguinte: nesses voos todos que eles fizeram, acoplagem, passear, eles estavam cagando e mijando no espaço, é isso mesmo? O ser humano, ele não tá contente em agredir só a Terra, né, cara? Ele tem que agredir aonde ele vai, né, cara? Marcando território, cara! Nego vai pro espaço e começa a jogar merda e mijo pela portinhola. Isso é uma... Cara, é uma falta de dignidade inacreditável. Parece a porra do barco que leva pra Paquetá, cara. Que abriu buraco na água. Porra, meu irmão. Buraco na água. Liftoff. We have a liftoff. Em 66, morreu Sergei Korolev. Aí, o grande gênio do programa espacial russo. Mas ele, quando morreu, ainda tava na ativa ou ele já tava, sei lá, gagá ou... Não, não. Assim? Não, ele tava construindo a Soyuz, que era o sonho dele, que achava que com a Soyuz ele ia chegar na Lua. E aí ele começou a ter problema de saúde, do coração e tal, e ele ficou um tempo afastado e aí ele não voltou mais. Não voltou porque foi operar um câncer, um tumor, e aí o coração dele falhou. Aí o que acontece? Ele era tipo o Block da Manchete, cara. Tipo o Silvio Santos no SBT, cara. A parada só funcionava por causa dele. Degringolou tudo depois dele. Assim, quem assumiu... Coitado desse cara. Foi um cara chamado Vasily Mishin, que era o segundo em comando dele lá. E ele não gostava, ele não sabia lidar com as pressões políticas. O cara tinha que ficar num samba do crioulo doido. E ele falava, olha, não quero mandar nessa porra, não é o meu trabalho. Aí ele falou assim, não, vai que tu consegue. Aí quando ele morreu, o cara acabou caindo no colo dele o programa espacial inteiro. E aí teve o lançamento e a grande catástrofe da Soyuz 1. A missão da Soyuz era um voo conjunto. Ia sair a Soyuz 1 e a 2 e elas iam fazer uma acoplagem em órbita da Terra, certo? Sabe qual é o nome que dá pra isso? High Five Espacial. Rendezvous. É, olha, rendezvous. É isso mesmo. Só que a Soyuz tinha dois painéis solares. A energia dela ia vindo ali, a maior parte, né? Quando ela entrou em órbita Soyuz 1, um dos painéis não abriu. Ih, e ela já ficou capenga, sem energia pra porra nenhuma. Deviam ter pensado no painel reserva aí, hein? Aí que acontece. A missão da Soyuz 2 começou a ser planejada para eles fazerem uma caminhada no espaço e abrir na mão a parada. Enquanto isso, que o russo tem esse negócio de deixar o cara lá em cima de castigo. Né? 3 anos, 5 anos, sei lá, né, cara? Não, mas calma, não demorou muito. Por quê? O que acontece? Por causa do mau tempo, a Soyuz 2 não subiu. E a 1 ficou lá girando. E a 1 ficou girando. Ainda dizem até hoje que eles não subiram porque, antes do lançamento, os engenheiros fizeram uma lista de 200 defeitos técnicos de projeto, essenciais. Por causa da pressão política, eles ignoraram, mandaram subir. E aí, quando deu merda lá, os caras falam assim, porra, se a gente manda uma outra foguete e dá merda de novo, a gente tá fudido, né? Então, o que acontece? Nesse meio tempo, quando tá todo mundo pensando, deu 13 voltas de volta da Terra e morreu o sistema automático de estabilização que ia trazer de volta a cápsula pra Terra. Agora o cara teve que pilotar, mano. A única chance dele voltar era pilotando. Pô, mas é pra isso que o cara tá ali. Chega de volante de buzininha, né? O cara tirou o brinquedo de lado e... Agora era pra valer. Aí o que acontece? É uma coisa absurda, um cálculo matemático, uma loucura foda. Se você entrar com um ângulo muito inclinado, você torra. Certo. Se entrar com um ângulo muito raso, você quica na atmosfera. Certo. Que nem quando você joga uma pedra na água, ela quica, assim, bem rente. Uhum. Então, e aí não tem volta. Então, aí cara, é tchau. Tchau. Né? É, exatamente. É, tem uma janela pequenininha pra entrar, né? Todo mundo, até hoje é assim, né? Só que o cara tava na munheca ali. Tava, com fome já. Que a vodka sustenta por um tempo. Né? Isso era um feito tão impossível na cabeça de todo mundo que eles chamaram a mulher dele pra ir no rádio se despedir. Aí o que acontece? O cara era tão foda que ele consegue. Mas? Só que, quando ele abriu o paraquedas da cápsula, um dos defeitos do projeto era uma pressurização desse paraquedas. Ah, esses caras também estão de sacanagem, meu irmão. O paraquedas ficou embolado. Paraquedas não abriu direito. Porque tinha pouca pressão. E aí o que acontece? Ele foi abrir o paraquedas reserva e aí ele se embolou mais ainda no outro paraquedas. Meu Nessa hora, o Komarov gritou, Mutli! Coitado, né? Ele morreu assim. Caiu que nem um meteoro. Esses projetistas morreram, né? De uma forma muito terrível, cara. Você imagina, se põe de novo na situação. Você tá naquela porra daquela lata de sardinha, tentando pilotar. Você vai fazer o impossível que ninguém nunca fez, que era a reentrada. Uhum. Você consegue, aí você dá aquela relaxada. Fala, tô salvo. Aperta o botão do paraquedas, nada acontece. É foda. O Blue Hand falou que o Gagarin foi escolhido pra ser um piloto, porque tem que ser um piloto bom, mas que fosse dispensável, né? Uhum. Se o Brasil tivesse um foguete, seria o Rubinho, né, cara? Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Great shadow. 4 forward, drift into the right level. 30 seconds forward. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Programa Apollo, o mais famosão. O do treinador. Do treinador. Programa Apollo começou em 61, junto com o anúncio do Kennedy, né? We choose go to the moon, né? E eles escolheram uma coisa direita, eles pegaram a equipe do Von Braun na Força Aérea e mandaram pra NASA e falaram, ajuda esses caras aí. Exatamente. Von Braun tava assim no Programa Apollo. Que ano morreu esse Von Braun? 70 e um quebrado. 77. Durou esse filho da puta, cara. Ah, mas vazou ruim, cara. Não durou tanto, não. Ele era de 12, até 77 não foi tanto. Pô, então ele era garotão. Ele era garotão na Segunda Guerra. Era. Tô falando que Hitler era muito crédulo, cara. Chegou um menino lá pra ele e falou aí. Virou e falou assim, essa porra pra você, hein, cara. Eu ganhei o primeiro lugar na feira de ciência do colégio com o meu foguete. Teve várias Apolos, cada uma era um estágio da viagem final à Lua, né? Então, Apolo 1 ia treinar certas coisas e tal, e foi o maior desastre do programa Apolo, na verdade, né? Porque... que isso não foi um desastre, foi só uma pequena cagada, foi só uma fagulha. Os três astronautas estavam em terra, numa réplica da cápsula, fazendo uma simulação com oxigênio puro dentro da cápsula, né? Porque é isso que eles iam respirar lá. Os caras fazem uma cápsula cheia de fio com oxigênio puro, e óbvio que ia dar... O oxigênio puro é extremamente inflamável, né? Uhum. E aí teve uma fagulha e aquilo virou um inferno. Que pariu! Os três morreram queimados lá dentro. Em solo. A pressão do fogo foi tão grande que eles não conseguiam nem abrir a escotilha, porque a pressão segurou a escotilha, travou a escotilha. E óbvio, aprenderam todos os erros. Aprenderam tudo, né? Como... Eles mudaram a atmosfera da nave para uma atmosfera normal com nitrogênio. Fizeram um equipamento de escape que, se não me engano, eles chegaram a usar de verdade numa das Apolos. As outras Apolos foram cada uma progredindo no seu cronograma, né? Cada um aprendendo coisas e tal, não sei o quê. Apolo 8 era uma cápsula apenas e eles foram até a Lua. E ele falou, olha, é branca. Pô, se a gente vê daqui, pô. É de queijo, né? É de queijo. Foram até a Lua, orbitaram a Lua por 20 horas e voltaram. Né? Então, assim, já aprendemos a ir até a Lua e voltar. Eu não ia nem foder. Não ia, cara. Eu não vou confiar em cálculo de chute. Quando o cara vai na Lua e volta, ele vai no embalo, né? Não tem motor, não tem porra nenhuma. Não, tem motor. Ah, tem? Ele tem um motor. Não, as Apolos tinham um motorzinho pra direcionar, mas elas faziam um jogo de pegar embalo na gravidade da Terra. Ai, não jogar vou na nem música, fudendo, eu... nem fudendo. Voltavam na banguela. Eles iam e voltavam na banguela mesmo. Eles usavam a gravidade da Lua como um estilinho, sabe, como uma força. Não, ali. Da Lua não, né, da Terra primeiro. Não, mas eles... Da Terra pra ir, da Lua pra voltar. Exato. Da Lua isso, pra voltar. Tipo uma boleadeira. Exatamente, mas na hora de voltar da Lua pra Terra, eles têm que dar uma queimada pra mudar a direção, senão eles vão continuar em alta da Lua. Alguma velocidade, Ah, tá. Então existia um controle. Claro. Claro. Eu achava que era tudo Deus me livre. Eles tinham pouquíssimo combustível dentro da nave. Não é igual o filme de Guerra das Estrelas, que o maluquinho vai com o motor aceso o tempo inteiro. É. Não tinha espaço pra guardar nem merda mijo, cara. Quanto mais combustível. Apolo 9, a missão era testar o módulo lunar em órbita da Terra, né? Sem pousar na Lua. A nave é dividida em duas partes, né? A cápsula, que viaja no espaço, tá na ponta do foguete, e o módulo lunar... Na verdade, em três partes. A cápsula, o módulo de serviço e o módulo de pouso. É, o módulo lunar, que é aquele bichinho feio com aquelas patinhas, né? Aquela aranha. Aquela aranha. Projetada pelo Kubrick. A parte de baixo fica na Lua, a parte de baixo é só a parte de pouso. Sim, só tem de pouso dele. Mas, peraí, calma. Existe um módulo de serviço e um módulo espacial que tinha uma base. O módulo lunar, sim. O módulo lunar é o espacial. Não sei o que você tá chamando de espacial. Não ficou uma casinha na Lua? Esse módulo que tava em cima da Lua foi embora. Foi. Ficou só a base dele. Ficou a base só. Exato, isso que eu tô falando. Só a base, só as pernas. Isso. Esse é o módulo lunar, é o módulo que pousou na Lua e voltou só a parte de cima. Tem a cápsula que retorna, que é aquela cápsulazinha que a gente vê, e tem a cápsula de serviço, que é um tubo um pouquinho mais largo, que é para os caras terem o mínimo de espaço. Para eles poderem ficar na viagem também. Os dois módulos vão na viagem. O de serviço e o lunar. Nessa época, eles estavam testando em terra um aparelho chamado LLDV, que era tipo um módulo lunar, que voava mais ou menos que nem o Harrier, sabe aquele avião que voa com jatos para baixo? Uhum. E eles tinham que treinar a pousar. E, cara, isso era... Se ele virasse 7 graus pra direita, ele sabia aquele negócio de virar e capotar e... Tá merda. O Neil Armstrong se ejetou dessa porra, né? A parada começa a virar e se ejetava e etc. É porque vale lembrar que todos os astronautas do programa espacial americano eram pilotos de teste da marinha, eram realmente caras fodões. Não, militares mega fodões. Diferente dos russos, que era toda a segunda linha, houve uma seleção rigorosíssima e só realmente a elite dos caras. Os eleitos, tá aí o nome do filme. Os eleitos. No programa americano, a automação é mantida ao mínimo possível. impossível. Os americanos iam partindo do princípio que tem um cara em cima pro cara fazer alguma coisa. Exato. No programa russo, a automação é o máximo possível. Eles partindo do princípio que o cara tava pra passear. Então a nave russa faz tudo sozinha. Se o cara tiver que meter a mão, é porque deu uma fodida. A nave americana, ela até ajuda o piloto, mas o piloto tava pra trabalhar. O cara não tava pra passear, não. A Apollo 10 foi um ensaio geral pra o pouso na Lua. Então eles foram com o módulo de serviço, foram com o módulo lunar. O módulo lunar se separou do módulo de serviço, orbitou a Lua bem baixinho. Deu uma manobra no espaço que ele muda de lado. É, uma nave copa na outra mudando de lado. Tinha uma complicação pra poder preparar o módulo lunar. Exato. E aí depois eles se reuniram de volta, né? Rendezvous. E voltaram pra Terra, tudo em paz, tudo tranquilo. Então tá aí. É o ensaio geral. Liftoff. We have a liftoff. Os famosos ficaram famosos na história. Neil Armstrong, comandante da missão, o primeiro homem a pisar na Lua. Apollo 11. Certo. Michael Collins, piloto da cápsula. Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar. Michael Collins ficou chupando o dedo. Durante a viagem de 419 mil quilômetros para a Lua. Rolou uma viagem esperta. 3, 4 dias, né, pra chegar lá. O Buzz Aldrin tá tentando dormir. Ele viu um clarão do lado de fora. Canto do olho. Aí ele olhou. Caraca, vocês viram isso? Os caras, porra, vi, que porra é essa? E começou a ter uns clarões, cara, na parada. Eles não sabiam dizer o que que era. Era o mijo. O pessoal em Terra ficou meio bolado, mas acabou que a conclusão é o seguinte: aquilo eram partículas Z, sei lá o que que é isso, algum tipo de radioatividade espacial. Ele atravessa tudo, atravessa o corpo da gente, atravessa a nave, atravessa a porra toda. E aquilo tava batendo, sei lá, no alumínio, no metal da ave, e aí às vezes fazia umas partículas de luz, qualquer coisa assim. Na verdade, aquilo é alienígena e a NASA cobriu tudo. Mas... É, ou dizem isso, né? Não, dizem não. O próprio Aldrin já falou isso em entrevista. Isso foi um mistério da Apollo 11 que ninguém resolveu. Tipo assim, ficou nessa, né? A partícula Z. Mistério pra gente, né, cara? Tem quem saiba o que é. Ou não, porra. Às vezes eles não sabem partícula o que é. Partícula Z, cara. Qualquer coisa, né? Explica qual é a partícula Z que atravessa e brilha às vezes. Liftoff. We have a liftoff. Pouso na Lua, cara, foi uma parada altamente estressante. Quase não rolou, cara. Isso foi muito maneiro. Primeiro que o revestimento do módulo lunar era tão fino pra aquela porra ficar com pouco peso, né? Que eles tinham que tomar cuidado com objetos pontiagudos, cara. Eles podiam perfurar na canetada na parede, abrir um buraco naquela porra. Quando eles deram a volta por trás da Lua, eles perdem o contato com a Terra, né? Não tem como... O lado escuro da Lua. O lado escuro da Lua. Quando eles reapareceram, reapareceu tudo fudido. Tipo assim, não tinha telemetria. Os caras mal conseguiam ouvir os caras no rádio. Telemetria, né? Dizendo tudo que estava acontecendo com os sistemas da nave. Uhum. Tem que lembrar que o computador da nave, aquela coisa maravilhosa, tinha 4K de memória e menos poder de processamento com relógio de pulso. Sim. O comandante da missão, lá o Ed Harris... Ele tinha que dizer se ele ia abortar ou não a missão, porque ele não tava tendo leitura de porra nenhuma. Aí ele consultou todos os controladores de voo com a última informação que eles tinham dado antes do blackout, se tava ok. Aí todos falaram, ó, antes do blackout tava ok. Ele, então foda-se, vai. Os caras começam a descer, começam a piscar alarme 1202. Tudo que é lugar, 1202, 1202, 1202. E ninguém sabia que porra era essa. Meu Deus. Mas eles estavam descendo pra Lua. Estavam descendo. Já. O 1202 estava apitando aqui embaixo. Aqui na Terra. Aí, porra, é essa, 1202? Vai abortar, não vai abortar? Aí acharam um moleque de 24 anos que tinha visto, por acaso, esse erro em uma das simulações. E falou assim, olha, o computador tá recebendo tanta informação que ele tá avisando que não consegue processar. Tá sobrecarregado. Então, tipo, se não acontecer de novo, tá tudo bem. Na verdade, ele te ligou, o computador e pousou na mão, ele não pousou no automático. Ele consultou a Terra e os caras falaram pra ele, o computador não tá aguentando, eu vou pousar na mão então, posso? Tá, pô. Ele tinha uma assistência qualquer, o computador controlava o lançamento do foguete pra reduzir velocidade e pra guiar ele pra pousar. Exato. E ele ignorou isso e pousou na mão. E com 72 metros de altura, de altitude, né, pra superfície da Lua, voltou a telemetria e os caras tinham 60 segundos de combustível pra pousar. E aí ele falou, olha, combustível 60 segundos. Porque depois eles tinham que voltar, porque eles não podiam gastar o combustível que ia jogar eles de volta, claro, em órbita da Lua, né? Mas vem cá, na nave não tinha nenhuma dessas informações? O painel da nave é um tubo Nixie. Sabe aqueles reloginhos antigos que parece uma lâmpada que vai mudando os numerozinhos? É um tubo desse de 6 dígitos e aí mostrava números. Você tinha que ver no manual que diziam os números. Ah, que ótimo. Pra isso que você tinha 300 caras aqui falando com você o tempo todo. Aí tu dá a volta na lua, perde o contato, fudeu. Eles tinham um manual, do tamanho da Bíblia pra ficar, checando o código. Eles tinham um manual dentro da nave. Eu imagino que os números mais sinistros ficariam saber o que é. É, o 666. Quando deu 30 segundos em todas as simulações, quando dava 30 segundos pra pousar na lua, eles abortam, né? Aí quando deu 30 segundos, os caras estavam já levantando poeira. O cara falou, 30 segundos. Ele, agora vamos. Os caras pousaram faltando, tipo, 16, 15 segundos de combustível. Ah, tu tava com folga ainda. Ué, cara. Tá maluco, cara. Pensei que tu me falar os três. Cara, mortífera, né, cara? Que, pô, é sempre com uma fração do segundo que a parada explodir, pô. Mas isso foi for real. Pra realidade, 15 segundos é apertadíssimo, cara. E aí o que acontece? Eles tinham ordem de quando pousar na lua, dormir. O estresse do caralho, você pousar na lua. Tá de sacanagem, né, cara? Se prepara a vida inteira, treina não sei quanto tempo, vai pra lua e pra chegar lá e dormir, bro. Tirar um cochilo. É que nem noite de Natal, né? Fala pra criança, quando der meia-noite, ao invés de abrir um presente, você dorme. Exatamente. Isso era a ordem médica, dormir, e eles, obviamente, ignoraram, não, adrenalina no não alto. Ia ter como, né, cara? Não tinha como dormir, o cara pousar na lua, cara. Eu levantava o cara sacando um travesseirinho lá. Peraí. Lift off, we have a lift off. Não, eu tenho uma cara de землей. Neil Armstrong se vestiu, primeiro desceu. O que ele vai falar? Deu que tinha feito bolão falando várias coisas pra ele falar e tal. Uhum. O que eu sei é que foi a ideia dele mesmo. Foi a ideia dele mesmo. Um pequeno passo pra um homem, um grande passo pra humanidade. E foi bonito, ficou na história, né? Deve ter pensado pra caralho nisso, né? Porra, o tempo todo. O que eu vou falar, né, cara? Isso é frase de canastrão, porque, pô, não é uma frase espontânea, bicho. Não, cara, não, mas o momento faz tudo. E aí, quer dizer, ele aí depois desceu o Buzz Aldrin, brincaram lá e tal, andaram, colheram umas pedras. Botaram a bandeira, colocaram... Tiraram foto. Colocaram um sismômetro. Então, acho que só, né? O Buzz Aldrin fez a comunhão. A comunhão? Eles falaram com o Nixon por telefone. Não soube disso, não? É. Não. Sério? Ele levou um estojinho, um cálice e com uma hóstia pra fazer... Tá bom. Tu não sabe? Sacaram uma bola também, jogaram um gol a gol. Se você for no Webster, no Texas, e se for no Webster Presbyterian Church, você vai lá e vê o cálice utilizado pelo Buzz Aldrin. Tá bom, tá, cara. E ele fala isso no livro dele, Return to Earth. Ele levou um... Tá bom, cara. Ele levou um cálice. Uma hóstia. Verdade, cara. No bolso da roupa de astronauta. Tava assistindo outro dia o Mythbusters especial Homem na Lua. Uhum. Ah, isso é uma palhaçada. Ah, por que é palhaçada? Cara, eu não vou nem entrar nessa discussão. Todo esse negócio de sombra pra todos os lados, negócio de não aparecer estrela, tudo isso tem explicação, não vou ficar explicando aqui. Teve um último perrengue na Lua, na Apollo 11, quando um deles estava vestindo aquele traje gigante de astronauta, ele esbarrou num botão e quebrou um botão. Tudo errado, né? Mas quando eles voltaram pra nave, eles viram que era o botão que acionava a turbina pra eles saírem daquela porra. Estamos mortos. Quebrou a alavanca do botão, cara. E agora? Cara, e nego coçando a cabeça e tal. Quem resolveu o problema foi o Neil Armstrong. Ele pegou uma caneta, enfiou naquela merda e abaixou e ligou aquela porra daquela turbina, porra, cara, na caneta, cara. Foi muito bom. Sabe que o Buzz Aldrin, como ele sabia que quem ia ser o primeiro a sair do módulo lunar ia ser o Neil Armstrong, ele ficou enchendo o saco, inventando questões técnicas durante meses pra tentar mudar o lugar, pra ele poder sair primeiro. Ah, é? Era desesperado. O fato do Armstrong sair primeiro era porque ele tava sentado pé da porta? Não, ele era o comandante da missão, porra. Era o comandante da missão, mas ele tava falando, ele tava inventando questões técnicas pra deixar ele sair primeiro, entendeu? Esse é o famoso, chegou agora e já quer sentar na janela. Lift off, we have a lift off. Não, eu tenho uma cara de mulher. A corrida espacial terminou com a Lua. Era corrida mesmo, né? Tinha ali de chegada e tudo. Tinha. Era a Lua. É que, na verdade, depois que os americanos foram, os americanos trouxeram o Pedro Lunar, não sei o quê, mas não trouxeram nada de mais importante pelo dinheiro que eles gastaram. Além de dar humilhada nos russos. Pergunta é, vocês já compraram um pedaço de terra na Lua, não? É o que tá vendendo na internet, tá cara. Tá vendendo. E não tem nenhuma lei que proíba. Exato, né, cara? Excelente. R$18,95 cada acre. Opa, tá de graça, né, cara? Vambora. Agora, se for no Mar da Tranquilidade, é R$37,50. Que é já o lugar, né, cara? Mais privilegiado. Por isso, gente que comprou. Tá de sacanagem. Assim, é investir a longo prazo, né, cara? Porra! O último suspiro dos russos nessa corrida pra Lua foi 17 dias antes da Apollo 11 ser lançada. Eles foram lançar o N1, que era o foguete que ia levar o russo à Lua, né? E o N1 tinha 30 motores, era uma parada absurda. Era comandado pelo Vasily Mishlin, que era o... O visual do foguete é muito maneiro, é aquele foguete cheio de motorzinho em volta. É, exato. Todo mundo dizendo que ia dar merda, que ia dar merda. Falaram assim, não, vambora, vambora, que temos que chegar na Lua. 17 dias antes, eles foram testar um não tripulado, pra ver como é que era. Ah. O que acontece? Eles chamam todos os grandes autoridades pra ver o seu foguete, nenhum ser lançado, e eles conseguiram produzir a maior explosão não nuclear da história da humanidade. Pariu, cara. Espalharam destroço em um raio de 10 quilômetros da plataforma, cara, de lançamento, né? Então, quer dizer, esse foi um grande fracasso que enterrou a carreira do Vasily, que enterrou o sonho dos russos chegarem à Lua. E olha só, você perguntou por que isso acontece? Eles apuraram que foi um parafuso solto sugado por uma bomba de combustível. Aí. Cara, sensacional. A gente pensa que só na Fórmula 1 que isso acontece. Mas isso foi segredo de Estado por 20 anos. Ninguém ia dizer que foi um parafuso maldito, foi sabotagem americana. Mas os soviéticos, quando viram que não tinha porra nenhuma na Lua, voltaram as pesquisas mais pra estação espacial, né? Que eles fizeram a Mir, bateram todos os recordes de permanência no espaço, né? A Mir ficou 11 anos além do tempo que ela deveria ficar. É, não. Ficou. O tempo original da Mir no espaço eram 4 anos, eu acho. E ela ficou um pouquinho mais só. Ela ainda é operacional. Eles podiam ter mantido ela no espaço e consertado se eles quisessem. Operacional. Ah, cara, a gente viu ela no filme do Bruce Willis e ela tava caindo aos pedaços mesmo. Não, mas é sério. O nego dizia que era um barulho infernal. Porra, calcule, cara. Um calor infernal e fedia que nem o inferno. Exato, cara. Imagina. Sabe quem deve ser uma foda? Você fazer a faxina nessa porra. Você falava de feder aí. Deve ser uma merda de fazer a faxina nessa estação, cara. Imagina quanto é a passagem pra diarista. O JP falou do corrida espacial do Zé Colmeia, não tive como não fazer a associação do Blue Hand com o Pato Quack.